Vixe, bem louco mesmo, nego venegão esse beat. Bem de malaco velho, bem de nego velho da quebrada, hein. Primeiramente vou mandar um salve pro time, pra rapaziada que fecha com nós, é lado a lado. Se liga só. De jaca preta na noite eu observo os malandrão fazendo seus comércios. Tem pra vender, tem pra fumar, compra quem quer, tamo aí pra ganhar. Desenvolvendo a levada à luz da lua, sobre efeito da química os cara flutua. Tô nem aí ó, pro dia seguinte, o que importa é momento, status requinte, desce pra mim. O uísque mais caro não esquece trazer, aceso o cigarro, bem malandrão, bem largadão. Sou pique favela, sou pique função. Peraí, Jão, tá se pagando grandão. Pentecou umas pedras, se achando padrão, e fanjando emoções com modelo de favela. Na goma guerreira, com um filho espera, já faz uma cota que no trampo não cola. Paga de sábio que os corre é da hora. Rato de mocó, contigo tô ligeiro. Pelos parceiros, tua cabeça tá a prêmio. Fazendo o adianto de forma errada, queimando os irmãos, desonrando a quebrada. Logo, logo já vai, esse filme eu já vi. Não adianta rezar, o pior tá por vir. Deu boi na quebrada, pilantrão é assim. Marcou cus de fé, agora tá sozinho, sem lajão. Ó, oh, só por Deus mesmo, pra iluminar a caminhada do guerreiro. Pra meu pai, desses vermes trapaceiro, que tentou me arrastar, me atrasar por inteiro. Comédia desse tipo tem em todo lugar. Não podemos dar asa, deixa se criar. Um salve pro time, um abraço de fé, que apoia a corrida pro que der e vier. Um salve pro time, um abraço de fé, que apoia a corrida pro que der e vier. Bem malandrão, bem largadão, sou pique favela, sou pique função. Muita atenção, os comédia chão, cara que gosta de atrasar os irmãos. Bem malandrão, bem largadão, sou pique favela, sou pique função. Muita atenção, os comédia chão, cara que gosta de atrasar os irmãos. Nossos profetas do rap estão agindo aí, sempre medindo que vive pra tentar te iludir, só pra ver faz me rir. Muitos mudam o discurso, hoje pegam a paz, depois distorcem tudo. Que mundo cabuloso, né? Seca demais. Evolução é mentir, prefiro ficar pra trás. Eu não me iludo não, com o ecoar do cifrão. Me sujeito a Deus e não me rendo a mamão. Eu mudei, foi Jesus, eu não contei com a sorte. Nem aí pros boicote, o que os ventos mal traz. Tô de volta na paz, firme e forte na arena. Na bateria da fé, carrego o real dilema. Respeito minha quebrada como abelha um mel. Vou combater bom combate, vou cumprir meu papel. Muita atenção para os manos, responsa de ponta a ponta. De leste ou oeste que representam a banca. Que mostra que o rap permanece de pé. Quando estou fraco, estou forte, o upgrade da fé. Na tempestade da vida foi que Deus me provou, que ele tá no negócio, por isso me levantou. Mas não me fez esquecer de vocês, tamo aí. Sou pelos irmãos, os irmãos é por mim. Muito bem malandrão, tô aqui de passagem. Fica de cá, saiba viver de verdade. Bem malandrão, o nosso jeito é assim. Modo de falar, de pensar, de agir. Sou função, sou favela, sou o beca fiela. Sou o amor ao próximo que morre em campo de guerra. Um salve gigante para os guerreiros de fé. Decretou, tamo junto pro que der e vier. Bem malandrão, bem largadão, sou pique favela, sou pique função. Muita atenção, os comédia chão, cara que gosta de atrasar os irmãos. Bem malandrão, bem largadão, sou pique favela, sou pique função. Muita atenção, os comédia chão, cara que gosta de atrasar os irmãos. Um salve pro time, um abraço de fé. Um salve pro time, um abraço de fé. Um salve pro time, um abraço de fé. Um salve pro time, um abraço de fé.